Vamos relembrar. Alô, Januário, Mercadinho São Jorge. Estourar. Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver. Aqui tô sozinho na desilusão. A besteira que eu fiz foi deixar você. Do meu lado só resta a solidão. Como eu fui magoar o meu grande amor? Como eu pude esquecer o amor que me deu? Divana, Divana, Machedana, Agamenon, Agamenon. Errar é humano, foi eu que errei. Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar. Mas tenho certeza que no meu regresso, homem, o meu grande amor vai me perdoar. Vou voltar pra tu que era meu. Ao cruzar o portão, sei que vou chorar. Divana, Divana, Machedana, Agamenon, Agamenon. L'amor, que vou rever você, meu amor. L'amour, que bom sentir você perto de mim. L'amour, que bom rever você, meu amor. L'amour, que bom sentir você. Mercadinho do Pó. Alô, Pó, meu irmão, tamo junto. Vou mais sucesso! Essa é pra encher o copo e tomar uma. Estava tão distonho quando ela apareceu. Seus olhos que fascinam logo estremeceu. Meus amigos falam que eu sou demais, mas é somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. E você só colheu o que você plantou. Por isso que eles falam que eu sou sonhador. Me diz o que ela significa pra mim. Se ela é um morango aqui no Nordeste. Tu sabe, não existe, sou cabra da peste. Apesar de colher as batatas da terra, com essa mulher eu vou até pra guerra. Quem sabe canta! Ia!